agostinho que te consome. Porque no centro da alma dolorida há de travar-se com rigor sem nome a batalha que aflige mais que a fome pela sublimação da própria vida. Enquanto vociferas quanto esgrimes contra todos supondo-te o mais forte, desprezarás teus próprios dons sublimes, multiplicando as lágrimas e os crimes que te prendem aos pântanos da morte. Foge aos golpes escuros do conflito. Não te faças rebelde, triste e louco. Ao redor de teus sonhos no infinito, há sempre um mundo amargurado e aflito, melhorando e subindo pouco a pouco. Não dueles morrendo em vão lá fora, trabalha valoroso dia a dia, aceitando o aguilhão que te aprimora e acendendo em ti mesmo a luz da aurora, da verdade, do amor e da harmonia. Transforma em luz a fé que te domina, ensinando e servindo sem alarde, porque amanhã, chorando o corpo em ruína, procurarás embalde a luz divina, suplicando e gemendo muito tarde.